Glória a Deus, queridos. Graça e paz a todos, amém? Aleluia. Vamos nos colocar rapidamente aí. Glória a Deus. Eu vou ficar muito feliz. E eu tenho certeza que Deus ele vai ficar ainda mais quando houver um povo aqui dentro e outro povo lá fora, orando para que vocês saiam, para eles poderem entrar. Eu tenho certeza que isso vai acontecer em breve, e que o Senhor ele vai se agradar muito de tudo aquilo que vai acontecer aqui. Amém? Queridos, eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, louvar a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito. Realmente é vocês, né, principalmente é os líderes, têm sido pessoas aí maravilhosas, pessoas aí de grande potencial. E eu acredito que diante de tudo isso que o Senhor tem dado para vocês, nós vamos conseguir, né, ganhar muitas almas para o Senhor, milhares de almas para o Senhor. E eu tenho certeza que nós vamos ver a vitória do Senhor sobre este Jaraguá, amém? O diabo muitas vezes ele diz, olha, não vai dar. O inimigo muitas vezes diz, olha, não adianta continuar. Mas eu tenho certeza que pelo que eu tenho visto na vida de cada líder, eu tenho visto uma garra, eu tenho visto um empenho assim tremendo. Hoje eu fiquei muito feliz com a, né, com aquilo que a Silene mandou, com o quebra-gelo. Eu gostei demais, achei muito interessante. E não somente isso, eu tenho visto realmente um empenho. Nós tivemos aqui uma vigília maravilhosa, tremenda. Vi também aí no encontro com Deus os, né, os líderes, não somente líderes, mas também pessoas aí querendo ir. Faltou lugar para todo mundo ir. Isso é maravilhoso, querido. Isso é sinal de que o Senhor realmente tem trabalhado no, nos nossos corações. Hoje também tinha um bom número de pessoas. Isso tem sido maravilhoso. Isso tem sido muito gratificante para nós, porque nós temos visto vocês se levantando. E é exatamente isso que nós queremos. Nós queremos que vocês cresçam. E você que é líder de célula, entenda uma coisa: você não pode multiplicar a tua célula se você não tiver um outro líder já preparado para essa multiplicação. Isso é fundamental. Se nós não conseguiríamos sair daqui, ir para um encontro com Deus, se nós não tivéssemos pessoas para deixar em nossos lugares. E hoje eu sei, outro dia eu estava conversando com a Cida, hoje nós podemos ficar descansado. Nós temos um time de pessoas aí muito bom. Aquele amigo meu, o Cícero, ele falava uma coisa muito interessante. Ele falava, rapaz, que coisa boa que você tem lá. Ele não era crente nem nada, mas ele falava isso. Falou, rapaz, se você não tivesse uma equipe, se você não tiver uma equipe boa, você não vai conseguir cuidar dessa igreja. Olha só, ele não é crente. E é verdade, querido, nós não conseguimos. Não tem como nós trabalharmos, crescermos, se nós não tivermos pessoas ao nosso lado, que nós possamos, né, descansar, porque nós nem sempre podemos estar aqui em todas as coisas. Aliás, onipresente é somente Deus, né? Nós não somos onipresentes. Então vocês realmente têm sido assim top. Eu tenho olhado para vocês, tenho visto realmente algo sobrenatural na vida de vocês, e eu creio que nós vamos conseguir chegar a 100, 200, 300, 1000 células, e o nome do Senhor vai ser glorificado nesse Jaraguá, tá bem? Queridos, eu coloquei aqui um slide, e nesse slide nós vemos aqui os 5 principais, né, os principais, 5 principais pilares da visão do MDA. Então, quando a pessoa, ela começa na visão, ela entra na igreja, obviamente que, né, ela pode começar pelo culto de celebração, pelas células, até mesmo para o discipulado, né? Porque muitas vezes uma pessoa ela ganha um outro e ela começa a discipular a pessoa sem necessariamente ela ter vindo do culto. Mas vamos supor, né, que ela entregue a vida dela para Cristo no culto de celebração. E aí o que, que acontece? Ela vai ser encaminhada para uma célula e logo ela vai ser discipulada. E depois do discipulado, obviamente que ela vai começar a frequentar o Tadel, a escola ministerial, nós começamos aqui, nós já temos ela, nós estamos aí parados por um tempo, né? Mas nós vamos continuar, nós não desistimos não, muito pelo contrário, ela aliás nem parada ela está, nós só paramos, nós fizemos o TLC, depois nós íamos continuar, e por causa do final do ano, nós não continuamos. Mas esses aqui são os pilares. Então, para a pessoa ela crescer nessa visão, ela tem que fazer o seguinte: ela está na célula, está sendo discipulada, aí ela tem que frequentar o culto de celebração, participar do culto de celebração e do Tadel. Então, isso vai fazer o quê? Vai dar suporte para ela, para ser um líder de célula, para ela se tornar um líder de célula, para ela ganhar pessoas para o Senhor e também discipular pessoas. Porque em Mateus 28, o Senhor diz que é para nós irmos e fazer discípulos. Isso é um mandamento, para quem? Se você perguntar aqui, para quem é esse mandamento? Para todos nós. Durante muito tempo a igreja demorou para entender isso. Todas as pessoas, o Senhor ele nunca quis que uma pessoa ficasse a vida toda num banco. Não é isso, durante muito tempo a igreja, por uma questão até mesmo dos líderes não entenderem, não interpretarem corretamente aquilo que o Senhor havia dito, muitas pessoas passaram anos sem fazer nada para o Senhor, sem ganhar uma alma para o Senhor. Então, hoje em dia, essa visão ela tem revolucionado, ela tem mudado esse conceito de que as pessoas elas entram na igreja e tudo bem, ali se tornou crente e acabou, é a mesma coisa. Eu acho tremendo nessa visão, principalmente em relação até mesmo ao pastor. Nós temos visto aí que nem o pastor, ele está isento, né? Ele vai lá, a gente tem visto muito isso na vida dos pastores do MDA. Ele trabalha a igreja cresce, ele deixa a igreja para o discípulo dele e vai para outra. O Gumer foi lá para o Japão fazer o quê? Ser líder de célula, ganhar pessoas. Você já imaginou um homem que era líder de uma igreja, um pastor, ele pastoreava uma igreja de 5 mil pessoas, né? Ele poderia dizer assim, ó, estou sossegado, estou com a vida feita. Não, ele deixou, né, um discípulo dele e foi lá para o Japão começar tudo de novo, né? Vocês, quem assistiu o vídeo lá que ele fala da eternidade, é a ótica da eternidade, ele fala algo muito interessante. Ele, né, diz que passa horas estudando, mas não é porque é espiritual não, porque ele pega o texto, ele tem que traduzir para o inglês para poder pregar. Olha só que sacrifício, ele sofre, diz que tem sofrido pra caramba. Então, mas o que, que é isso aí? É a visão de fazer discípulos e a visão de ser um líder com excelência. E eu quero falar um pouco a respeito disso, trouxe isso aqui para mostrar para vocês, porque isso aqui tem que fazer parte. Então, para você ser líder de célula, uma pessoa ser líder de célula, ela precisa frequentar uma célula, né, um exemplo, o culto de celebração, Tadel, e estar discipulando uma pessoa, ganhar pelo menos uma pessoa para o Senhor. Ganhar pelo menos uma pessoa para o Senhor. E quando nós estivemos em Santarém o ano passado, nós conhecemos, né, eu conheci um rapaz lá da Inglaterra, e ele entrou num avião com a gente, e aí eu comecei a conseguir conversar um pouco, né, com ele em inglês, mas não foi muito, porque a gente começa, né, a tremer na base, e ele trabalhava com o Reinhard Bonk, né, com o Bonk, que é um pastor, né, um missionário na África. E um dia ele fez uma oração para o Senhor, e o Senhor perguntou para ele, o que você quer? E ele falou, quero 1 milhão de almas. Aí o missionário assim, né, nós temos até uma série de DVDs dele que está lá embaixo, é Evangelismo por Fogo, não é isso o nome do, né, do livro? É, tem uns DVDs também junto, então é tremendo. E eu conheci um desses missionários dele, um que trabalhava na equipe dele, que era um inglês, né, ele estava lá em Santarém, ele veio para Santarém, e aí ele trouxe um folder, que era de um dia do Dia Mundial de Evangelismo, e aí o que ele falava, né, a respeito da importância que nós temos, querido, de ganhar almas para o Senhor. Então, se você quer entrar, né, se a pessoa ela quer se tornar líder de célula, ela vai ter que passar por essa etapa. Ah, não, eu quero ser líder de célula, mas ela não frequenta o Tadel, ela não participa do culto de celebração, e ela também não ganhou pessoas para Jesus, não está discipulando, então, né, ela vai ter que fazer isso para poder se tornar um líder de célula, amém? Mas eu quero, queridos, também falar dentro disso aí, e eu quero que você abra sua Bíblia em Malaquias 2. Eu quero falar o cuidado do líder, ou seja, o cuidado que o líder deve ter, tá bem? Isso, querido, nós estamos falando aqui de líder, mas eu sei que tem pessoas aqui que ainda não são líderes, porém, isso é para o crente, isso é para o servo de Deus, para o homem de Deus, o cuidado que ele deve ter. Malaquias 2:7, alguém pode ler para nós, versículo de número 7, Malaquias 2, versículo de número 7. Amém. O sacerdote, ele deve guardar os lábios do os lábios do sacerdote deve guardar o conhecimento, né? Porque da boca dele os homens buscam o quê? Conselho. Querido, você como líder, você precisa entender, esse versículo precisa estar na ponta da tua língua. Você deve guardar, o que é guardar o conhecimento? Nós estivemos lá em Barueri, e eu fiquei impressionado, fiquei impressionado com um pastor que eu conheci lá, o pastor Geraldo, e de Belo Horizonte, e eu vi algo sobre a vida dele, tremendo, eu vi uma graça sobre a vida daquele homem. Não que não exista pastores abençoados, que eu estou menosprezando os outros pastores, não. É que o Senhor, ele dá para cada pessoa algo específico. Para cada pessoa ele dá um dom específico. E esse pastor, ele tinha uma graça sobre a vida dele, que eu fiquei impressionado. Nós tivemos, eu tive a honra, né, de poder estar junto com eles lá, sentado na mesa. E eu conversei um pouco com ele. E uma das coisas que ele falava, ele falou: meu Deus, São Paulo tem 45 milhões de habitantes. O estado, né? 45 milhões de habitantes. A cidade, eu falei para ele, falei, a cidade em torno de 11 milhões, 12 milhões de habitantes. Ele falou: você já pensou quanta gente, rapaz? Você já pensou quanta gente? Ele só pensava isso, ele falava: meu Deus, 45 milhões. 45 milhões, ele falou isso diversas vezes, ele falou essa frase diversas vezes, e nós estávamos comentando do Abe, que deixou lá Fortaleza e veio para São Paulo em busca dessas almas. Querido, tem tantas pessoas, dá para você imaginar o que é 11 milhões de pessoas na cidade de São Paulo? Nós não temos nenhuma igreja aqui com 1 milhão de pessoas. Se tivesse uma igreja com 1 milhão de pessoas, ainda ia sobrar 10 milhões de pessoas, é muita gente. É muita gente, tem igreja, tem campo para toda e qualquer igreja. Em outras palavras, nós temos muito trabalho, mas para que esse trabalho ele seja efetivo, isso aqui precisa estar dentro de nós, nos nossos lábios. O versículo aqui, Malaquias, Malaquias 2:7, porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Olha só o que, que você é, qual é a tua posição, a posição que você ocupa. A posição que você ocupa é de mensageiro, você é um porta-voz do Senhor. Quando as pessoas elas chegam em você, elas buscam conselhos. O que, que eu faço no meu casamento? O que, que eu faço na minha vida? Qual é a direção que eu tenho que dar na minha vida profissional? Na minha família, qual é a direção? O marido, às vezes, ele está enfrentando problemas, dificuldade com a esposa, ele busca uma palavra, muitas vezes, de consolo, de sabedoria, e a palavra que o sacerdote deve dar não é a dele, mas a de Deus. Qual é a resposta que Deus ele tem para aquela situação? Muitas vezes, acontece muito comigo, às vezes, quando eu estou conversando com algumas pessoas, eu começo a falar, e eu percebo que tem palavras que eu, humanamente falando, não falaria. Eu dizendo assim, humanamente, né, conversando com uma pessoa, numa conversa normal, eu não falaria. Eu tenho certeza que aquela palavra não saiu de mim, mas saiu do Senhor, saiu dos lábios do Senhor. Agora, por que que isto acontece? E é o que eu vi sobre esse pastor lá, eu vi uma comunhão dele com Deus, que eu vi sobre a vida de poucos homens, mas uma intimidade. Eu não sei porquê, estava até conversando com a Cida, ela falou, você deve ter percebido, eu não percebi isso, mas você deve ter percebido, se identificado com aquilo que estava sobre ele. E realmente, querido, é realmente um homem assim, que eu fiquei impressionado de ver, e eu até busquei mais informações sobre ele, eu busquei conhecer um pouco mais a respeito dele, tenho feito isso. Então, o que que isso faz, eu vi sobre ele uma sabedoria, nós vimos um mover do Espírito lá, as pessoas que estavam lá perceberam, que ele não fazia como a gente, fica gritando, receba, não, aquela serenidade, e o Espírito descendo, movendo de uma maneira sobrenatural. Eu fiquei impressionado, eu fiquei realmente impressionado de ver tudo aquilo. E até as irmãs, foram chamadas lá, as duas Cida, a Cida e a pastora Cida, elas, chamaram, elas subiram lá, foram lá, foram ministrar a igreja, elas começaram a falar em línguas, ele interpretou línguas, isso foi pouco, raro. Eu via, se eu não me engano, eu tenho já 16 anos de ministério, de crente, eu tenho 16 anos de evangelho, e eu vi interpretação de língua, acho que, se eu não me engano, umas 3 vezes. Eu vi pessoas fazendo coisas que não eram bem línguas, interpretação. Mas a interpretação eu vi pelo menos umas 3 vezes. Exatamente, de uma pessoa falar e a outra interpretar. E eu vi esse interpretando. Mas eu vi ele interpretando também de uma maneira que eu nunca vi. Com uma simplicidade, uma humildade, uma profundidade, uma certeza daquilo que estava falando. Eu fiquei impressionado. Então eu vi sobre isso, que a vida daquele homem, algo que poucos homens eu vi. Mas por quê? É justamente isso, intimidade com Deus, intimidade com o Senhor. E ele estava falando que quando ele vai ler a Bíblia, ele não lê algumas partes, alguns capítulos, ele pega um livro e lê o livro todo. Aí eu estava, justamente a gente pensa no mais difícil, e qual seria um dos mais difíceis? O maior livro da Bíblia é o livro de Salmos, que tem quantos capítulos? 150 capítulos, e é uma coisa que eu imaginei ele pegando o livro de Salmos, por exemplo, Salmo 119, tem 173 versículos, não é isso? E eu fiquei imaginando você pegar aquele livro, você vai gastar umas poucas horas para ler aquele livro. Mas é exatamente isso que ele faz. Então eu vi sobre a vida daquele homem uma graça, e que eu fiquei impressionado. E eu comecei a pensar, querido, nos maiores problemas que nós enfrentamos no ministério. Nós temos visto líderes caindo, nós temos visto líderes cometendo erros terríveis, por falta de uma coisa chamada temor a Deus, uma palavrinha chamada temor a Deus. O que que me leva a estar na presença de Deus? Temor a Deus. O temor ao Senhor, a Bíblia diz que ele é o princípio da sabedoria. O que é temor? Temor é ter medo mesmo. É você ter medo de pecar, é você ter medo de errar, você ter medo de mentir, você ter medo de fazer determinadas coisas. Só que a falta de conhecimento, e a palavra de Deus, ela diz, né, que lá em Oséias 4, 6, que o meu povo, ele está sendo destruído, porque ele falta o conhecimento, falta o entendimento. Querido, quando eu entendo as consequências do pecado, a gravidade do pecado, eu tenho medo. Eu tenho medo daquilo que o pecado vai causar em mim. E eu tenho percebido que está faltando isso, mas faltando isso por quê? Porque falta conhecimento. O conhecimento, ele me traz temor. O conhecimento, ele me traz fé. A palavra de Deus, ela diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Então, como é que eu aumento? Se você diz assim, eu não tenho fé, eu tenho pouca fé, eu não, né? Não é, é que nem a pessoa quando vai fazer café, pode pôr? Pode pôr, né? Então é a mesma coisa, pouca fé, não é pouco café, é pouca fé. Tem pessoas que elas têm pouca fé. Então como é que eu faço para aumentar a fé? Isso é uma coisa muito simples. Leia a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus. Você já percebeu que quando você ouve uma ministração, você fala, meu Deus, agora eu vou orar. Você já percebeu isso? Agora a coisa vai, mas é que a tua fé, ela foi aumentada. Só que a pessoa, ela ouve uma ministração, aí passa 3, 4 dias sem ouvir. Ela ouve uma palavra na Bíblia, ela lê uma palavra na Bíblia, e ela passa 4, 5 dias sem ler. O que que aconteceu? A fé me diminuiu. A palavra do Senhor, ela diz, por exemplo, um exemplo muito, muito sério disso, é que o sacerdote, ele deve manter a chama do altar sempre acesa. Ou seja, 24 horas, a lâmpada, a chama não podia apagar. Na época do sacerdote, por exemplo, se eu fosse, né, o sumo sacerdote, o que que eu ia ter que fazer? Tinha uma chama lá no altar, e eu tinha que manter aquela chama acesa dia e noite. Ah, mas acordava de madrugada, né, aquela época devia ser difícil, porque eu não tinha celular para despertar, né? Você já imaginou que coisa terrível que devia ser? É, mas o sacerdote tinha que acordar, ele acordava e tinha que estar lá acendendo a chama. E nós, hoje, nós somos responsáveis por manter essa chama acesa 24 horas. Que é a chama? A chama do Espírito. Nós podemos apagar, você sabia que você pode apagar o Espírito? A palavra de Deus, ela diz isso, não apagueis o Espírito. Nós podemos apagar o Espírito, a chama do Espírito em nós. Olha que coisa terrível, querido. O Espírito Santo, ele pode ser apagado das nossas vidas. E eu tenho visto muitos crentes, não somente líderes, mas na vida do líder é pior ainda, mas eu tenho visto muitos crentes fazendo isso, porque ele não ora, porque ele não busca, porque ele não lê, porque ele não tem intimidade com a palavra de Deus, ele apaga a chama do Espírito na vida dele. Abra a tua Bíblia lá em Lucas, Lucas 12, vamos lá para Lucas, Lucas capítulo de número 12, Olha só que coisa terrível, querido. O líder, ele precisa ter essa consciência das consequências do pecado na vida de uma pessoa. Isso é algo fundamental na vida dele, porque isso vai impedir que você peque, que você cometa erros. Não que nós vamos ser perfeitos por causa disso, porém, o que que vai acontecer? Vai haver temor no teu coração. E antes mesmo, quando você estiver diante de uma situação, do eminente erro na tua vida, você vai para os pés do Senhor, você vai orar, vai falar, Senhor, me livra dessa tentação, Senhor, me livra desse problema, vai para o teu discipulador, vai chegar nele e falar, olha, discipulador, eu estou com problema, estou com dificuldades nessa situação, me ajuda. Olha só o que diz aqui em Lucas 12, a partir do versículo de número 2, diz assim: não há nada encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo o que disseste às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado nos eirados. Olha só que coisa terrível. Então, quando você conhece essa palavra, a primeira coisa que você faz, você já vai tomar cuidado com aquilo que você fala. Esse é o primeiro ponto. Então você já vai vir um temor no teu coração. Já vai vir um temor no teu coração, porque você precisa ter consciência da posição que você ocupa e das graves consequências dos seus erros. As pessoas, querido, que elas estão em posição de autoridade a todo momento. Todo momento, não é um momento só não, a todo momento ela é bombardeada. Isso as pessoas que estão em posição de autoridade. Você que é líder, você já imaginou, queridos, o alvo de Satanás é o cabeça. O alvo de Satanás é atingir o cabeça. Na casa, o alvo do diabo é atingir o marido. É trazer, é fazer com que o marido erre, com que o marido cometa um pecado, para que ele possa entrar sorrateiramente. Então, às vezes, você pode falar assim: mas eu não tenho posição nenhuma na minha casa. Tem, você tem, se a oportunidade de fechar as portas para Satanás entrar dentro da tua casa. Você que é o marido, você que é o líder, você é o responsável pelo crescimento da tua célula. Se você é um líder que ora, se você é um líder que jejua, que busca, a tua célula vai orar, a tua célula vai buscar. Um exemplo disso é o que nós temos feito aqui. A partir do momento que nós iniciamos essa oração, 5 horas da manhã, o que tem acontecido? Muitas pessoas que nunca sequer imaginavam levantar de manhã têm levantado, porque é a posição do líder. O líder, ele é fundamental, o posicionamento do líder é fundamental, é de fundamental importância que você entenda que você é uma pessoa-chave para a mudança da história, na onde você está. Você é o líder, você é o responsável. É interessante, eu sempre tenho o costume de dizer, a todo mundo, às vezes, culpa a mulher: é a minha mulher, é a minha mulher, Senhor, que tu me deste. Mas o que foi que Adão, que foi que Deus falou para Adão? Por tua causa, Adão, por tua causa, maldita é a terra. Então o pecado ali, que Eva cometeu, não aconteceu nada. Quando Eva cometeu o pecado, quando ela comeu a maçã, acho que até emagreceu ela uns quilinhos, Agora depois, na hora que Adão comeu, ele teve que suar a camisa, E a consequência qual foi? Olha só para você ver a seriedade. A primeira consequência foi a expulsão deles do paraíso. Depois, um homicídio dentro da família. Você imagine como é que ficou Adão e Eva ao ver um irmão matar o outro. Dá para você entender isso? Nunca tinha acontecido um negócio desse. Você já imaginou a situação daquele casal ao ver um filho matar o outro? Você já imaginou qual deveria ter sido o desespero deles? Queridos, isso é a consequência do pecado, ela é terrível, nós precisamos ter consciência disso. O salário do pecado é a morte, tudo bem, beleza. Mas que mais? Os erros, as consequências. Davi, querido. Davi, ele adulterou com Betseba, e as complicações duraram por toda a vida dele. O filho dele perseguiu ele, queria matar, queria tomar o lugar dele. Você já imaginou que situação? Porque ele havia adulterado. O filho que ele tinha tido com aquela mulher, o que que aconteceu? Ele veio a falecer. Esse texto aqui está dizendo que não há nada oculto que não venha a ser revelado. O que que aconteceu com Davi? Davi adulterou. Aí ele estava tranquilão. Urias tinha morrido. Ele estava tranquilo lá no palácio. Um ano depois, Deus sabia o que tinha acontecido. Deus sabia, estava tudo oculto, tudo escondidinho, ninguém sabia de nada. Davi devia estar lá no seu trono, lá sossegado, tranquilo. Aí o profeta chega, expõe e fala para ele, e mostra o erro dele. Deus perdoa, Deus diz para ele: você não vai morrer, mas a espada não vai se apartar da tua casa, vai vir as consequências. Nós precisamos entender que o pecado, ele é prejudicial. O pecado, ele deve causar medo em nós. O pecado, ele deve causar, querido, sabe aquela, ai meu Deus do céu, pelo amor de Deus, meu Deus, me livra disso. O pecado, ele tem que causar isso em nós. Eu vou ler um texto para vocês aqui, de um livro, que eu já li até esse livro aqui para alguns dos meus discípulos, mas eu vou ler um texto aqui de um livro. Esse livro, querido, ele fala sobre, sobre a pornografia. E quem escreveu esse livro foi uma ex-atriz pornô. E eu quero só ler aqui um pequeno texto aqui para você ver, né, a seriedade disso. Olha só para você ver. Eu vou só ler um pedaço aqui, porque tem coisas aqui que é muito complicadas. Eu fui colocado em um show, mas eu nunca gostei de truques de desempenho em um circo pornográfico. E preferia passar o tempo, né, bebendo, em vez de passar com os artistas do sexo masculino, que eu era paga para ser falsa com eles. E isso mesmo, nenhum de nós, loiras, gostamos, né, morenas, ruivas, gostamos de fazer filmes. Na verdade, nós odiamos isso. Nós odiamos nossos corpos para se esfregando nesses homens doentes. Nós odiamos ser degradadas com seu cheiro, seus corpos. Algumas mulheres odeiam tanto que eu podia ouvi-las vomitando no banheiro entre as cenas. Podia encontrar outras fora fumando cadeias intermináveis de cigarro. Mas a indústria multimilionária do pornô quer que você acredite na fantasia de que as atrizes adoram tudo aquilo. Eles querem que você compre a mentira que nós gostamos de ser, né, usadas por todos os tipos de atos repulsivos. Filmes editados de forma criativa em embalagens bonitinhas são projetados para fazer uma lavagem cerebral no consumidor, nos consumidores, e fazê-los acreditar que a luxúria retratada, né, faz parte do ato. Mas a realidade é que as mulheres estão com uma dor indizível por ser espancadas, estapeadas, cuspidas, chutadas, xingadas, e enfim, um monte de coisa. Quando você está ali e vê uma coisa pornográfica, querido, você não sabe o que está por trás daquilo, sem contar a tua vida que está sendo consumida por estes demônios, por demônios que estão por trás daquilo, e querem que você acredite que aquilo é bonito, que aquilo é maravilhoso, que aquilo é lindo. Não, você precisa ter a consciência de que aquilo é prejudicial para você. Aqui nós lemos que tudo aquilo que está sendo feito no oculto, lá no teu computador, no teu celular, um dia, querido, vai ser revelado, e aí você pode ter consequências drásticas. As pessoas que estão em posição de autoridade, como eu disse, estão a todo momento sendo bombardeados por todos os lados. Muitos líderes têm abandonado a carreira que um dia eles mesmos disseram que seguiria, e que seria uma pessoa que iria, acima de tudo, honrar aquele que o chamou. Quem chamou não foi eu, quem chamou não foi a pastora, mas foi o próprio Deus que te chamou, e você precisa honrar ele. E quando você comete o pecado, outro dia eu vi uma frase no Facebook, e eu falei para a Cida, falei, essa frase é mentirosa, o salário do pecado é a morte, o diabo paga em dia, o diabo não paga nada. Você sabia que todo pecado, ele é cometido contra Deus, não contra o diabo nós não devemos nada para o diabo ele se aproveita daquilo que você cometeu, do erro que você cometeu, e entra na tua vida, por permissão de Deus, porque Deus, ele é, na verdade, Satanás, ele é um agente do próprio Deus, para trazer morte e destruição. Não que Deus busque isso, mas o diabo veio para roubar, matar e destruir, e nós precisamos entender, o que está escrito em Lucas 12, versículo de número 35, abra a tua Bíblia lá, Lucas 12, versículo de número 35, olha a seriedade, você que é líder, olha só o que diz esse texto, versículo 35, eu vou lendo aqui para nós adiantarmos: cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias, sede vós semelhante a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater na porta, logo lhe abram. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados são eles, se assim os achar. Sabem, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que o cuidais, o filho do homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, um mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Depois, lá no versículo de número 47, para nós pularmos, adiantarmos, diz assim: aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então, querido, a Bíblia diz que nós não devemos ser mestres, muito de nós não devemos ser apressadamente ser mestre. Tem pessoas que elas, olha aqui, levanta a mão, né? Não, vai com calma, vai devagar, busque ao Senhor, se santifique, aprenda, entenda aquilo que Deus requer de você, porque a quem muito for dado, muito será cobrado. Querido, nós dentro da igreja, e o Senhor ele falava muito isso ao meu coração, estava ministrando muito isso. O que é o significado da palavra ímpio? Quem sabe me dizer o que significa ímpio? Alguém se arrisca aí? Oi? Ímpio? Quem? Alguém se arrisca? Não? Ninguém se arrisca? Então vamos lá. Queridos, nós temos um pensamento de que ímpio é todo aquele que está lá fora, certo? Errado. Pensamento está errado. Nós achamos que ímpias são só as pessoas que estão lá fora. Vamos ler lá em 1 Samuel, capítulo de número 2, o versículo de número 12, 13. Vamos falar de dois homens que eles eram ímpios, e eles estavam dentro da casa do Senhor. Olha só que coisa, nós temos um conceito de que pessoas ímpias são as pessoas que estão lá fora, que não conhecem ao Senhor Jesus, mas será que é isso mesmo? Vamos ler aqui, quem pode ler para nós aí? Menos o Gustavo. Oi? 1 Samuel 2... Isso, 12, 13. Vamos ver quem que é essas, quem que... Olha só que coisa terrível. Os filhos de Eli, quem era Eli? Sacerdote. Eli era sacerdote, sumo sacerdote. Eles eram sacerdotes na casa do Senhor. Portanto, a Bíblia diz aqui que eles eram ímpios. Eles eram ímpios, pessoas ímpias. Queridos, isso é terrível. Eu quero ler aqui para vocês a definição do dicionário, o que é ímpio. O que é uma pessoa ímpia? Qual o significado de ímpio? Qual o significado de uma pessoa ímpia? Olha só que coisa interessante. Ímpio. Ímpio, injusto, culpado. Então, o que que isso quer dizer? Que o ímpio é uma pessoa injusta. Quando você comete uma injustiça, quando você fala mal de alguém, quando você difama alguém, quando você, ao invés de fazer o bem para alguém, você está sendo ímpio. E isso, olha a seriedade, estou falando isso de pessoas dentro da casa de Deus. Nós temos um conceito, por que eu estou trazendo todo esse parâmetro para vocês? Para vocês verem a necessidade de nós termos conhecimento da palavra de Deus. Nós só vamos saber que ímpios, também existem ímpios dentro da igreja, quando nós conhecemos a palavra de Deus. Quem sabia aqui, eu quero que você seja sincero, quem sabia aqui que ímpio podia também ser crente? Quem sabia? 2, 3, 4 pessoas? 5? Então, o crente pode ser ímpio também. O crente não é, o ímpio não é necessariamente só aquele que não conhece a Deus, é aquele que também conhece a Deus, porém, o que está escrito aí? Lê de novo aí, Marcos. Só aí. Olha só, eles não se importavam com o Senhor. Tem crentes que estão dentro da igreja e não se importa com o Senhor, não se importa aquilo que o Senhor pensa dele, não se importa aquilo que ele está fazendo para o Senhor, ele não se importa com a opinião do Senhor naquela situação. Eu preguei aqui outro dia a respeito de obras mortas. O que é obras mortas? Obras mortas é tudo aquilo que nós fazemos sem a direção de Deus, tudo que você faz sem a direção de Deus. Se você for comprar uma lâmpada sem a direção de Deus, é uma obra morta. Olha a seriedade, querido. Nós, como cristãos, nós precisamos entender isso. Quando você vai fazer alguma coisa que não é da vontade de Deus, você está realizando uma obra morta. Então, ímpio não é só aquele que está lá fora, que não conhece o Senhor. Os homens, aqui nós vemos que o que que aconteceu com os filhos de Eli, eles eram homens ímpios. Eles eram os homens que eles não se importavam com o Senhor. Vamos ler o Salmo de número 73, que é um salmo aqui bastante clássico. Eu quero finalizar com este salmo, Salmo 73. E eu quero dizer também, queridos, que nós precisamos compreender e entender as consequências do pecado, que todo pecado, ele é punível com a morte do pecador. O pecado nos tira da presença de Deus e nos lança num lugar de trevas e solidão. Olha só o que diz o Salmo, capítulo de número 73. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, e ao ver a prosperidade dos perversos, para eles, aqui também pode ser ímpio, tá? Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio, inédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos com os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura do coração, brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez, contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos, e diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro meu coração, e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido, e a cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus, e atinei com o fim deles. Tu certamente os põe em lugares escorregadios, e os fazes cair na destruição. Como ficam de súdito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho, quanto se acorda, assim ao Senhor ao despertares, desprezará a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional a tua presença. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem o meu compraza na terra. Ainda que minha carne e o meu coração se desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, é bom estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Amém, querido? Esse salmo, ele fala de um homem que ele estava olhando para a prosperidade dos ímpios e ele começou a cair. Mas até o momento que ele entrou na presença do Senhor, o Senhor falou com ele, o Senhor o reergueu. Queridos, o pecado é sério. Tem pessoas que elas não se importam com o pecado. Aqui eu estou falando para jovens, estou falando para pessoas casadas, solteiras. Muitos jovens hoje adoram ficar, até que é muito interessante aquele vídeo lá do Jardim do Inimigo, vai ficando, vai, que quando Jesus voltar, você também vai ficar, E é uma realidade, não se importa, beija um, beija outro, beija com o outro. Uma vez eu estava quando eu estava na Renascer, queridos, tem pessoas que elas não percebem o estrago que ela faz. Teve uma menina, ela entrou lá no grupo de jovens, e ela passou mais da metade dos jovens, dos meninos. Aquela época, a pastor não sabia o que fazia com ela. A gente não pode expulsar. E não sabia o que fazia. E todos os meninos caíam. Isso que era o pior de tudo. Uma coisa era ela fazer, outra coisa pior era os meninos caírem. Era horrível, era terrível, queridos. Então nós precisamos entender que uma pessoa assim, o que ela é? Ela é crente, ela é ímpia, está sendo ímpia. Nós vemos aqui que o lugar dessa pessoa será a solidão. De repente você vê uma pessoa que ela escorregou, caiu. Você vê a pessoa lá em cima, de repente você vê a pessoa espatifada no chão. Por quê? Ela vai ser surpreendida sem ela perceber. Ou isso acontece com o ímpio. Então nós precisamos tratar o pecado como pecado. Pecado, ele é terrível. Pecado, ele corrói. Pecado, ele mata. A palavra de Deus, ela é bem enfática, ela é verdadeira, querido. O pecado, nós devemos tirar ele. Nós não devemos desejar ele na nossa vida. Agora, como é que eu faço com o pecado? Nós somos assolados, sim. Como é que, o que me torna sensível ao pecado? Intimidade e comunhão com Deus, intimidade. Eu não consigo, querido, eu não consigo ver certas cenas na minha vida. Eu, para você ter uma ideia, cenas de acidente eu não consigo ver. Eu não consigo olhar para isso, porque eu sei que é um ser humano, eu sei que é alguém que Deus ama. Ver uma pessoa despedaçada, para mim isso aí é como se eu levasse um tapa na minha cara. Eu não consigo, antes de eu ser crente, antes de eu entender, para mim isso era normal. Eu gostava, filme de terror, ver as pessoas sendo serradas no meio. Meu Deus do céu, onde já se viu um crente fazendo isso? Um crente assistindo isso, querido, eu não suporto mais isso. Eu não assisto filme de terror porque eu tenho medo. Não, não é isso não, porque eu não suporto ver aquelas cenas. É? A gente vê muito disso daí. Eu via muito filme de terror, os caras pegavam machadinha e tacavam na cabeça do outro. Eu não suporto mais, eu não consigo. Eu vejo muitas vezes jovens assistindo, jogando videogame. É? Eu conheci, só para você ter uma ideia, os primeiros videogames, né, que tinha de tiro, que era o Doom, eu conheci isso, eu vi a evolução desse jogo. Mas hoje eu não consigo, eu não tenho mais. É, mas muitos não têm. Por que que as pessoas, elas ainda permanecem no pecado? Porque elas ainda não adquiriram o conhecimento de quem é Deus. Elas não adquiriram ainda o verdadeiro conhecimento de que o pecado traz morte, traz destruição e vai impedir ela de crescer. Quanto mais tempo você viver no pecado, mais vai demorar para você viver as bênçãos de Deus na tua vida. Quanto antes você deixar o pecado, mais rápido as bênçãos de Deus vai vir na tua vida. Você quer saber a receita para as bênçãos de Deus vir na tua vida? Deixe o pecado, vá para os braços do Pai, se lance nos braços do Pai, busque o Pai, se entregue a Ele. A palavra do Senhor, ela diz, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, tudo mais Ele fará. Querido, Deus, Ele vai te tirar você desse lamaçal, Deus, Ele vai te tirar desse mar de pecado, e você vai ver como a bênção de Deus, ela vai vir para a tua vida. Você que é líder, você quer uma célula próspera, você quer a tua célula prosperando, vá para a presença do Senhor, busque ao Senhor. Nós temos aqui o MDA, nós temos aqui um monte de coisa, se nós fizermos isso, vai dar certo, dá certo, mas nada disso dá certo, se nós não tivermos intimidade e comunhão com Deus. Isso aqui é só um modelo, mas ele não tem poder de mudar nada. Ele não tem poder. Quem tem poder de mudar as nossas vidas é o Senhor. O discipulado, ele é um princípio, mas ele também não pode mudar nada se o discípulo não for orar, se o discípulo não buscar ao Senhor, se o discípulo não tiver intimidade, não ler a Bíblia, não adianta. Não adianta nós ensinarmos para o discípulo, falar, olha, você tem que jejuar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, se o discípulo não buscar ao Senhor. Não adianta. E o maior problema aí, às vezes, tem discipulador que fica um complexo, né? Ai, meu Deus, eu não sirvo mesmo para ser discipulador, o camarada não vai. Né? Eu já falei para ele, mas só se eu pegar uma vassoura e tacar nele, não é possível. Né? Tem pessoas aí que estão querendo até arrumar aquele chicote que bateram em Jesus para bater no discípulo, para ver se o discípulo vai. Né? Porque, querido, é terrível. Mas muitas vezes não depende de nós. Não depende de nós, eu sei o quanto é difícil, mas nós precisamos entender, se você buscar ao Senhor, se você clamar ao Senhor, se você tiver intimidade com o Senhor, você vai ser um bom discípulo, e aí você vai deixar de estar nessa estatística, querido. Tem um livro muito interessante, que o nome desse livro é Por que Caem os Valentes. Ele é tremendo esse livro. Por que que os valentes, né, que são os homens de Deus, que são os servos, por que que eles caem? E esse livro, ele tenta explicar isso, ele vai, né, se desenrolando sobre várias histórias de homens de Deus que caem, de crentes que caem, de crentes que não terminam a carreira. Ele vai desenrolando, desenvolvendo, e ele fala sobre esse aspecto, é muito interessante. Uma dica aí para vocês, se vocês querem ler um bom livro, leiam isso, Por que Caem os Valentes? E vocês vão ver, querido, que muitas vezes, a maioria das vezes, aliás, é falta de intimidade com Deus. Temor a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? Eu quero que vocês fiquem com essa palavra. Esposa? Ok? Finish? A Neuci quer falar? Então aqui a Neuci vem até aqui e fale. Ou cale-se para sempre. Para sempre não, né? Até o próximo Tadel. Glória a Deus.